André Celias, o moral de Biguara. Aja! Só bate papai. E no sertão, o galo tá de matar. Só não mostra teu jotinho, por isso eu vou te contar. O matuto tá lá no sítio, quando te convidar. Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar. Senta a piranha no regaço. Hoje que patrocina é o bonde do cangaço. Pode chamar as amigos, o vaqueiro já deu o papo. Vai ficar loucona pros caraque lá do alto. Chama, senta, senta, sentadão. Com a mão no joelho, se prepara pra pressão. Já que a vibe tá lotada, não perde a coordenação. Vem jogando tudo no colinho do patrão. Tchau! Sou Automotivo Alagoas, o pendrive dos paredões. E no sertão, galo dá de matar. Só não mostra o shortinho por seu. Vai, o matuto tá lá no sítio. Quando te convidar, quando o bonde mandar, tu não é para de sentar. Senta piranha no regaço. Hoje que patrocina é o bonde do cangaço. Pode chamar as amigos, vaqueiro já deu papo. Vai ficar loucura pros caraque lá do alto. Tchau, senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho, se prepara pra pressão. E já que a vibe tá lotada, não perde. Coordenação, vem jogando tudo no colinho do patrão. Senta, senta, sentadão. Bota a mão nos joelhos pro cangaço do sertão. Já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação. Vem jogando tudo no colinho do patrão. Vai, Benigão!